a delirar. Vá, percebi que amava. Dizer adeus. Produzindo os melhores CDs do Pará. China. Júnior do Comércio. Diversas marcas. Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh, my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim. Como tu não há ninguém. És tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido. Ao teu lado me sinto seguro. Mas não devo o meu compromisso. Por isso eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Tua mãe pedir pro teu pai pra gente casar. Vem, meu príncipe negro! Manda a R15 disparando sucesso. Oh, R15. Eu vou te assumir. Só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim, como tu não há ninguém, és tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido, ao teu lado me sinto seguro. Mas não devo o meu compromisso, por isso eu vou te assumir. Tua mão vou pedir, avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Pra gente casar, eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro. Edilson e Edielson, no maior show de aparelhagem do Pará. Mega Príncipe Negro, é sucesso garantido. Se eu te convidar pra fugir, será que você aceita seu viver? Pra te fazer sorrir, na vibe mais perfeita. Só fechar os olhos e enxergar o futuro. Só nós dois, arrume as tuas coisas. Que o depois a gente deixa pra depois. DJ China insuperável, tá tocando o nosso sucesso. Se quiser vir comigo, viver o pra sempre. Sai antes dele acordar. Não te prometo joia, luxo, carro do ano, não. Mas te prometo todo o amor que tenho no meu coração. Eu te faço feliz, eu te faço mulher, eu te faço princesa. Eu entro com todo o meu amor, você entra com toda a tua beleza. Eu juro que vamos casar na beira do mar, vendo o amanhecer. Que o meu pra sempre seja com você, só com você. Tinho absoluto, tinho absoluto, fazendo você dançar. DJ Adriel, o DJ das produções em Mosqueiro. Será que você aceita seu viver? Pra te fazer sorrir, na vibe mais perfeita. Só fechar os olhos e enxergar o futuro. Só nós dois, arrume as tuas coisas. Que o depois a gente deixa pra depois. Se eu pedir permissão pro seu pai, eu sei que ele não vai deixar. Se quiser vir comigo, viver o pra sempre. Sai antes dele acordar.

nossas marcas. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com R7, vai ter que mostrar o talento. Vai pro Renipe, baile de favela. Que a Marconi é baile de favela. Que a São Rafael é baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela. Vai, Elisa Maria é baile de favela. Fofoqueira pra quem desacreditava de nós. E fala. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Vai, o bichinho com zegalado. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Vai, o bichinho com zegalado. DJ Sander nas produções. A melhor produção em áudio pra vocês. Príncipe Negro. Este é o Príncipe Negro. Mas gosta assim, pode estar suave final de semana. Vai achando que é só playboy que vive Copacabana. Olha lá no portal, tá tranquilo. Aí, olha lá nas bandidas que tá com nós, tá favorável. Toca mais no seu foco, isso é o dinheiro da família. Faz o sinal da Rabioso, faz o favor do sinal do Ronaldinho. Certo, tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão. Fofoqueira pra quem desacreditava de nós. E fala: tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai! Olha o Príncipe Negro aí, gente! Mandando na área! Tá desconsiderando o negro. Príncipe está desconsiderando o negro. Pediel! Mega Príncipe Negro. Esse é e sempre será o verdadeiro som da galera. Produção e mixagens DJ Shima. O insuperável. DJ Shima, insuperável. És a rainha da noite. A tua presença ilumina os que te rodeiam. És sexy, és linda. A tua beleza, bebê, me fascina. Bailando tu rebolas bem. Só teu andar me faz ficar de pé. Eu ficava contigo. És interesseira e isso não te faz bem. Mas aqui a estrela sou eu. O malote quem tem sou eu. E não pensas que eu vou ser teu. Que eu vou ser teu. Que eu vou ser teu. Mas aqui a estrela sou eu. O malote quem tem sou eu. Sou da galera GDC. Só vou curtir contigo. És linda, formosa, és gata, és sexy, bebê. Mas eu só curto contigo. Sou da galera do comércio, eu sou GDC. Só vou curtir contigo. Hey, ho, sou galera GDC. Só vou curtir contigo. As aparelhagens a gente comanda, pode crer. Sou da galera GDC. Júnior do comércio, diversas marcas. Manda! A R15. Mas aqui a estrela sou eu. Quem tem sou eu. E não pensas que eu vou ser teu. Que eu vou ser teu. Que eu vou ser teu. Mas aqui a estrela sou eu. O malote quem tem sou eu. Sou da galera GDC. Só vou curtir contigo. És linda, formosa, és gata, és sexy, bebê. Mas eu só curto contigo. Sou da galera do comércio, eu sou GDC. Só vou curtir contigo. Hey, ho, sou galera GDC. Só vou curtir contigo. Um verdadeiro príncipe nunca perde a sua majestade. Mega Príncipe Negro. Uma saga de sucesso. Mega Príncipe Negro. Tá menina boa pra dançar. Esse teu balanço está a me provocar. Rebola, menina, encosta aqui em mim. A noite é nossa e tudo vai rolar. A festa é a KDC que manda. Os canalhas do comércio vão te envolver. Nesse teu charminho eu me ligo. Assim você acaba comigo. Vem nessa pegada dançando. Vem dançando, vem dançando. Tua pele é doçura, minha bebê. Novinha, você vai me enlouquecer. Vem nessa pegada dançando. Vem dançando com a KDC. Eu sou da galera KDC. Os canalhas do comércio mandam ver. Eu sou KDC, KDC. E vem curtir com a galera KDC. As festas de aparelhagens mandam ver. Galera KDC, KDC. Banda R15. Nesse teu charminho eu me ligo. Assim você acaba comigo. Vem nessa pegada dançando. Vem dançando, vem dançando. Tua pele é doçura, minha bebê. Novinha, você vai me enlouquecer. Vem nessa pegada dançando. Vem dançando com a KDC. Eu sou da galera KDC. Os canalhas do comércio mandam ver. Eu sou KDC, KDC. E vem curtir com a galera KDC. As festas de aparelhagens mandam. Príncipe Negro com os DJs Edilson e Edilson. Na chiquitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Mel! O incrível crocodilo no comando, um animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo, e também caldinho pressão. Ha! Tá malho o beat, tá pra 13, é o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam,

novo príncipe negro. Agora mais completo do que nunca. É muito mais só. Mega Príncipe Negro. É pressão. É pra cima. Edilson e Edielson, fazendo você dançar. Novo Príncipe Negro! Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados. Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí? A gente vai fazer. Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Bom,

nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. A nossa história chegou. Detonando as novidades do Pará. DJ China. Insuperável. Príncipe Negro. Este é o Príncipe Negro. Somos o maior, nem o melhor, somos simplesmente o som da galera. Príncipe Negro.